programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um Kenny News, hoje, quartona, dia 13 de fevereiro de 2019. E olha só, a notícia dessa vez, menino Bernardo. A notícia dessa vez é: Venezuela bloqueia a entrada de ajuda humanitária dos Estados Unidos. Você disse treta? Treta. Ouvi. Treta. Eu sou o Gregório. Eu sou o Bernardo. E esse é o QN News. Vamos lá. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Então, Gregório, nós temos aqui que a Venezuela falou que, mano, esse negócio de comida é coisa de otário. Quem come é porco e macaco. E quem come é capitalista estadunidense. Caralho. Pô, essa frase. Mas é a camiseta. Quem come é capitalista estadunidense. Maduro 2019. Legal que ele é gordo, então, tipo... Mano, não é gordura. É barriga d'água. Ele tá com a esquistossomose. Isso aqui, mano, ele tá cheio de vontade de ajudar o povo. A vontade é tão grande que aumenta o volume dele, mano. Meu Deus. Realmente. É o Chaves, cara... ele comeu o Chaves pra pegar o poder dele. Tá funcionando. Não. Não, pro lado dele tá funcionando. Não tá não, mano, ele tá quase em guerra civil. É que o poder tem um tempo de duração, né, mano? Tá acabando. Tá acabando, né? Tá quase incluindo. Tá segurando, tá 80% da população com fome, mas tá tranquilo. Quanto Maduro tiver gordo, nós tá bom. É verdade. Então, nós tivemos aqui, após aquela crise, que, pra quem não sabe... nós tivemos a eleição do Maduro novamente para presidente da Venezuela, só que a Assembleia Nacional, que está em desacato pela Corte Judicial Suprema da Venezuela, disse que não reconhecia as eleições, que as eleições foram fraudadas, e colocou o seu presidente, nosso querido Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela. Isso se tornou uma grande treta, porque nós tivemos reconhecimento internacional de ambos os lados. Porque se ele só falasse, mano, eu sou presidente, e todo mundo falasse, foda-se. Uhum. Mas agora uma boa parte do planeta Terra tá reconhecendo nosso amigo Guaidó. E não só, né, mano? O problema é que do outro lado a gente tem superpotências reconhecendo o Maduro. Sim. China, Rússia do lado Maduro, Estados Unidos, Brasil, União Europeia reconhecendo o Guaidó. Então, assim, né? É perigoso. Muita treta. Quem diria que Venezuela, aquela porcaria ali no meio da América do Sul, não desmerecendo o país, porque é um país super rico, inclusive, de recursos. De ouro, mas, porra, ouro e petróleo. É, de recursos naturais, é foda. Realmente causando uma treta tão grande, né? Eu acho muito louco. Quem falou que a Guerra Fria acabou? Nunca acabou. Só nossa mente. No coração ela tá eternamente estagnada. É tipo aquele meme, né, mano? Onde é que tá a Inglaterra? O moleque aponta no mapa. Onde é que tá o Brasil? O moleque aponta no mapa. Onde é que tá a Guerra Fria ali? Eu aponto pro coração. Exatamente. Nunca então, morreu. Então, após essa crise, os Estados Unidos mandou pra Venezuela, não só os Estados Unidos, mas ele foi o primeiro a chegar, um comboio com 20 milhões de dólares em ajuda humanitária, em vários produtos, tanto alimentícios como de higiene e medicamentos, para a fronteira da Colômbia com a Venezuela, através da cidade de... Como é que é o nome dessa? Cúcuta. A cidade que não pode ser visitada por brasileiros, senão o nível de piadinha vai ser um saco. É verdade. Tipo, é proibido a entrada de brasileiro. Ainda bem que é. A cidade, que é a cidade fronteiriça que tem uma ponte entre a Venezuela e a Colômbia. É. Só que aí o exército, as forças armadas venezuelanas falaram, não vai entrar não, meteu um tanto de caminhão e travou a ponte. A gente não precisa, não precisa. Não precisa de comida, foda-se. Vende pra gente que a gente compra, não é mesmo? Inclusive você teve, é isso, criou uma treta internacional, porque teoricamente o presidente reconhecido da Venezuela, pelos Estados Unidos, o Juan Guaidó, inclusive pediu essa ajuda humanitária. Até porque, né? Eu acho que só que tá, quem controla as forças armadas é o Maduro, então ele foi lá e falou, não vai entrar não, filhão. Porque imagina, você tá em uma guerra civil que não estourou ainda, mas tá numa guerra civil teórica. Aí o aliado do seu inimigo te manda um presente que você vai aceitar. Na Grécia antiga, eles faziam cavalos e mandavam. O Maduro tá aprendendo com ele. Inclusive, ele acusou os Estados Unidos de fazer um cavalinho. Um cavalinho troiano. O Maduro acusou que essa missão humanitária era uma cobertura para uma invasão militar dos Estados Unidos à Venezuela. Dentro do caminhão, ao invés de ter alimento e remédio, tem um monte de soldado armado. Você abre a caixa ali de Nexotran, aí sai um soldado estadunidense. É, cara, de dentro das caixas vai ser um monte de soldado. Drone. Drone. Inclusive, você teve uma cena muito triste nessa situação, que foi a população venezuelana ignorando as ameaças do exército pra atravessar a fronteira e pegar ajuda humanitária. Pô, eu ia fazer a mesma. Eu ia fazer a mesma coisa se eu estivesse nessa situação. Pô, você tá morrendo de fome, mano. Se eu não for lá, eu morro de fome. Você tá me avisando, você tá me ameaçando de me dar tiro? Então dá, porra. Não, mano. Caguei. Foda-se. E isso gerou toda uma treta internacional, né? Porque negar ajuda humanitária é sempre problemático. Inclusive o Maduro ridicularizou a ideia também, dizendo que o dinheiro venezuelano que tá travado lá fora por causa das sanções é maior do que o valor da ajuda humanitária. Mas é mesmo, o dinheiro que da Venezuela que tá travado fora da Venezuela é 10 bilhões de dólares. E do valor da ajuda humanitária? 20 milhões. Dava pra comprar bastante ajuda. Só que a treta é se realmente acha que esses 10 bilhões iam ajudar a população. Não, eu te pergunto pra onde iam esses 10 bilhões. Ia pra fazer o Maduro gordo, mano. Pera aí, milhões ou bilhões? Bilhões. Ah, bilhões realmente não vai mesmo. Se fosse milhões ainda ia, mas bilhões eu duvido. Mano, muito dinheiro do assim, jeito que tá agora, não tá indo um centavo. Não tá indo um centavo. É, se fosse, eu não ia fazer nada com isso também. Você acha que... Mano, você acha que ele ia pegar pra comprar comida? Pras pessoas? Importar comida? Com certeza não. Inclusive, o Maduro precisa de dinheiro pra comprar as Forças Armadas. Porque, ao contrário do Chaves, que como membro das Forças Armadas tinha a lealdade do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, o Maduro não tem. Então ele meio que tem que comprar o Exército, a Marinha, tem que comprar a Aeronáutica. Inclusive... A empresa que tem o monopólio de papel higiênico na Venezuela é controlada por um general. Você tem uma ideia da escrotidão que a gente tá aqui. Acho que muito mais coisa lá é controlada pelo exército. Não, eu tô dando um exemplo absurdo. Tipo, a empresa, quem tem monopólio do papel higiênico é um general. Então, tipo, o general ele foi dado esse posto pra ele ganhar um dinheirinho ali. Em troca do apoio dele, do regime. Porra. Topper, né? Topper. Mas isso a gente tá falando que a posição venezuelana é santa, não. A Venezuela não escolheu Chaves à toa. Ela tinha problemas bem profundos antes disso tudo acontecer. Era um país com extrema desigualdade. Que as pessoas falam, não, porque a Venezuela era rica pra caralho. Era. Pra quem era rico, era rico. Pra quem era rico, ela era rica. É tipo a Rússia. Pra quem é rico, a Rússia é rica. E essa oposição é herdeira da situação da época. É, mano, agora tá mais ou menos nivelado, né, mano? 80% ali é mais ou menos show. É, mano, 98% de pobre é... É, ali, tá naquele limiar ali de igualdade, né? Eu acho que é o mais próximo que a gente consegue, né? Inclusive, a Colômbia, Estados Unidos, Canadá, Brasil e União Europeia estão traçando planos para o transporte desses suprimentos, principalmente pela fronteira do Brasil, através da Amazônia, e por ilhas do Caribe. Mano, é só todo mundo ir pras fronteiras e vazar do outro país. O que, é que o exército venezuelano vai fazer na fronteira da Colômbia, por exemplo? Colômbia também tem exército. Então, mas é porque... Mas quando você faz isso, só a população local vai ter acesso, entendeu? Você quer chegar ao interior. Lança todo mundo, fala, galera, faz aí a caravana, vai todo mundo... Mano, você tá morrendo de fome, mas você vai dar a sua comida pros outros? Não, vai ficar fatigo, porra. Não, eu tô falando pros governos. É verdade, não deve nem chegar informação, né? Não, a galera que tá nessa fronteira consegue, mas a galera do interior, que muitas vezes até sofre mais, tá fudido. Porque é burrice, né? Porque os caras não têm condição de comprar alimento, eles não vão ter energia pra poder ter televisão, rádio, tá ligado? A gente tá falando de uma população que tá perdendo peso, acho que já perdeu 8 quilos a média. Então não tem nem como os governos invadirem a rede de comunicação nacional, sei lá, por meio de hack ou qualquer outra coisa, e avisar as pessoas, porque eles não vão receber informação. Tem até acesso da população, tem muita questão de uso de rádios colombianos. Um dos planos do Guaidó para conseguir o acesso a esses suprimentos é a criação de corredores de pessoas. Caraca. Que é basicamente fazer tipo uma mega fronteira de gente para fazer o suprimento entrar e as suas armadas não tem outra opção, ou deixar entrar ou mata todo mundo. Que baseado no histórico da Venezuela de uso de armas de fogo contra manifestantes, não é uma hipótese assim. A se descartar, não. Ah, cara, já tá quase todo mundo morrendo mesmo, um ou outro aí não vai fazer diferença. Então é basicamente isso. E o nosso querido Guaidó não negou a proposta de uma intervenção militar internacional. E o Maduro tá usando isso em seu favor, dizendo que o Guaidó é um agente externo, que tá ali pra fazer um golpe e dominar a Venezuela, dos Estados Unidos dominar a Venezuela. O golpe ele quer, né? Mas é um golpe justo. Ou não. Pior do que tá, talvez não fique. No mundo ideal, o ideal seria uma nova eleição, né? Mano, esse negócio de idealização é coisa de platonicista. Disse o moleque que tá falando de plano das ideias outro dia comigo. Mas era pra zoar, era pra zoar. Era pra zoar. Platônico no amor, racionalista na vida. Não, racionalista é plano das ideias também, eu tô sendo retardado. Empirista na vida. Empirista na vida. Racionalista no amor, empirista na vida. Mas é porque aqui a gente, como a gente raciocina e fraciona as ideias antes de fazê-las, então a gente é racionalista. Não, racionalista é questão de você entender um plano ideal teórico pra você fazer antes, em vez de testar no mundo real. Então, é isso que a gente tá fazendo aqui. Eu não tô lá na Venezuela. A gente tá só relatando o acontecimento, porra. Com total imparcialidade. Não. Não. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo e... Falou! Falou!